cabeça do meu pensamento, que me orienta por ecos e condicionamentos. Meu amuleto são os ossos com que me sustento, meu carbureto óleo fácil do esquecimento. Meu compromisso é com meu próprio comprometimento, por conta disso não me importa o seu consentimento. Meu sacrifício é pro prazer, não pro ressentimento. Cultivo o vício de viver pro meu contentamento. Quando me meto por dentro dos meus entendimentos, me incompleto, me cheio, eu me contemplo. Não me comporto por dentro dos meus compartimentos, eu me transbordo no meio, eu me transcendo. Produzir para consumo o próprio sofrimento. Eu me recuso ao que meduz e impede o pensamento. Me obtuso, inconcluso o meu processamento. Se entro em fuso, perco a rotação do movimento. Eu me rebento quando aborto meus renascimentos. E me deserto quando seco lacrimejamento. Eu me duplico, autêntico, risco documento. Sou o meu único exemplar, eu sou meu próprio complemento. Quando me meto por dentro dos meus entendimentos, me incompleto, me cheio, eu me contemplo. Não me comporto por dentro dos meus compartimentos, eu me transbordo no meio, eu me transcendo. Comporto por dentro dos meus compartimentos, eu me transformo no meio, eu me transformo.